Ai, nem sei. Hã? Que tal, pois, havia de ser. Vamos dar então início a este programa esta manhã de sábado, onde hoje vamos ter um convidado à entrevista, José Antunes, o irmão do Tony Carreira, que vai nos falar um pouco mais daquele espetáculo que vai haver então dia 21 de janeiro. E para que possamos falar um pouco mais e começar já a pensar. E talvez seja esta a prendinha do Pinheiro. Claro, sim senhora, estamos a preparar já nesta época natalícia, onde Natal está muito presente já nas nossas cabecinhas. E então, por que não, a prendinha de Natal, que seja então essa entrada para o concerto do Tony Carreira. Aquele cantor que sempre, que seja quem for, de certeza que já canta uma música dele ou já foi um concerto dele, e porque não seria esse o melhor? Música e muita mais música, sim senhora, e um programa também musical cá estará presente na vossa companhia, caso haja aquela música que marcou ou que vai marcar o que vocês gostariam de ouvir. Estou cá, ao 0238 43 48 00, ou então através do Facebook Cristina Portugal do Coração, também posso responder, claro que sim. Ou então, passar por cá, porque não? Ou 266, o Futebol Banho, cá estou, sim senhora, corpo e alma, estou cá com vocês. Já estou acordada, já. Isto é um cafezinho logo por amanhã e fica tudo bem, não é? Claro que vocês detestam que eu corte a música, ficamos por trás com Ana Moura, as andorinhas, mas as andorinhas voltam. Pois claro, era um crime, não era? Pois... Mas ela volta já. Música. E é da boa, sim senhora. Comigo. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora. já não me das legas. Mas se um dia te entregas, já não me das negas, já não me das negas.

a vida não tem cor. Depois de tanto tempo, só agora dou valor. Levo sofrimento, mas o meu é bem maior. Como fui inocente, foste embora, eu deixei-te. O que é que eu não vi? Passamos à voz daquela da grande rainha do fado, Amália Povo Calavas no Rio. De certeza que tem aquelas pessoas que faz recordar certos tempos. Amália Rodrigues, Povo Calavas no Rio.

Mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino. Dessa alfama, pelo bairro alto amado, acordem as guitarras, até que mãos amigas, com a graça que nos preza, desfiem numa reza os olhos de cantigas, cantigas do fado, retalhos de vida. De porta corrida são ais inocentes que embargam a voz das almas dos crentes que rezam por nós. Acordem as vielas aonde o fado há um cantar de beijos em marchas de desejos que vão pela rua fora. Acordem as tabernas até que o fado cante em doce nostalgia aquela melodia que tanto nos encanta. Cantigas do fado, retalhos de vida, passado de porta corrida, são ais inocentes que embargam a voz das almas dos crentes que rezam por nós. A voz das almas dos cantos que rezam por nós. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. E vai ser o som de uma guitarra. Sim, senhora, estou aqui, Tony Carreiras. Não digo mais nada, mais nada. Eu não tinha mais nada que o sonho de um menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos, a vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre.

Días que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Y tu química.

96.2. La FM en couleur. Quero ser

coração que não comando. Vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Um coração independente. Eu não te acompanho mais, ora deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Let's go. Yeah. Nestes juntos de calor, solo empieza a moverse. Voy a ver lo que pasa esta noche. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Suéltate, levántame, sígueme un pasito pa'lante. En la pista faltas tú, solo tú, acércate. Quiero que olvides tus problemas con este baile. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Como é que tu vais? Confessa-me. sabendo que não estás sofrendo, como é que tu vais? Yeah. direita. Eu chego a ti. Como estávamos a falar há bocadinho, vamos então a esta nossa entrevista. Hoje José Antunes vem-nos falar um pouco daquele concerto que vai estar prestes, claro, 21 de janeiro, como já tínhamos falado. Não se esqueçam de estar presentes já então no Olímpia, na Olímpia, porque não, até podia ser. Mas José vai-nos dizer um pouco mais e de certeza que vocês já estão prontinhos. Olá, muito bom dia, José. Bom dia Cristina e bom dia a todos os ouvintes que estão a ouvir a Rádio Arcancel aí nessa bela cidade que é Orleans. Claro, e que brevemente vocês cá vão estar também. Sim, se como eu costumo dizer, se Deus nos permitir, dar-nos der saúde, lá estaremos efetivamente no dia 21 de janeiro para mais um espetáculo em Orleans. Mais propriamente no Zenit. É isso. Uma cidade que durante muitos anos efetivamente foi deixada de lado pelos grandes espetáculos, mas que infelizmente depois voltámos em 2018 e agora 2021. Não 2022. Estaremos novamente lá. Sim, senhora. E como já falámos esta manhã, porque tivemos hoje um programa, um especial, Tony Carreira, e já tivemos várias pessoas. Para que passe no Chuchu, claro, porque é hoje esta voz já há muitos anos que marcou a música ligeira portuguesa, e Tony Carreira foi um dos que se destacou há vários anos, salvo erro em 88. Sim, a separação do grupo Irmão 5, o início da carreira dele aconteceu efetivamente em 1988, foi. José Antunes fazia parte dos Irmãos 5? Também fiz. Eu fazia parte desde, portanto, a criação, o nascimento da banda, que curiosamente fez 40 anos a semana passada. Portanto, fui eu, foi o Tony e foi o nosso primo João e o irmão dele e depois o Albino Frasco, que faleceu há 2 ou 3 anos, sim. Portanto, somos nós os cinco guerreiros do início dos Irmãos 5, sim. E, aliás, enquanto Irmãos 5, ainda fomos fazer aí alguns bailaricos a Orleans, na altura, com vocês, sim. E também com a Ronda Minhota e a outra que era a desportiva. Uhum. E tivemos a ocasião de fazer um deles, que me recordo, que foi na Patinoire. Que era lá no terceiro ou quarto andar, lá de um prédio. Era isso. E eu recordo-me, portanto, de vez em quando. Ora, nem bem. Que bom recordar estes bons tempos, não é? Exatamente, porque faz parte da nossa vida, que sejam eles ou maus, fazem parte da nossa vida. E é bom recordá-los, porque se foram maus, tentamos corrigir. Se foram bons, tentamos repetir, não é? É isso mesmo. José, fala-nos aqui então um pouco deste novo concerto que estamos à esperinha, sim senhora. Primeira coisa, porque muitas pessoas nos falam como fazer a reserva, e desta vez vocês optaram pela reserva de via internet. Mas vamos começar já por isso, não, porque as primeiras pois, questões... Não é uma questão da gente optar, é que as redes de venda, e particularmente nas salas em que os lugares são numerados, que é o caso do Zenit, que já foi na última vez que já estivemos, é que não permitem que a gente possa colocar em qualquer ponto de venda. Por exemplo, nós não dá para colocar aí na rádio, porque depois as pessoas poderiam ficar separadas umas das outras, e isso, portanto, daí a dificuldade. Agora, no entanto, as pessoas podem comprar bilhetes onde elas quiserem. Elas podem ir ao Carrefour, ou ao Auchan, ou ao Continente, ou ao Leclerc, ou ao Intermarché, e Paris. Portanto, todos os armazéns comerciais de grandes marcas têm bilhetes à venda para esse espetáculo. Não precisam de se deslocar, praticamente, porque qualquer vila, seja ela média, pequena ou grande, tem uma destas lojas. Portanto, chega lá, é ver se lá tem como dizem em francês, um rei ou um bilhete. E, portanto, chega lá, olha, quero um bilhete para o espetáculo do Tony Carreira no Zenit de Orleans. Eles arranjam logo. Para aqueles que estão mais habituados com a internet, efetivamente, aí estão em casa, chegam, vão ao site da FNAC, ao site do Carrefour, ao site do Auchan, portanto, a qualquer site destes locais de venda, também lá tem, ou então simplesmente vão ao nosso diam.com www.eu.pt e ir lá e dirigir logo para um site para poder comprar. Aqui estão as informações todas e através das redes sociais, nomeadamente no meu Facebook está lá o link onde vocês podem então... Exatamente. Ver isso mais rapidamente. José, então vamos lá falar deste novo concerto que está prontinho, onde vocês prepararam tudo, meteram tudo a obras para que este concerto esteja em prol então no dia 21 de janeiro no Zenit de Orleão. Esse espetáculo que era para ter sido feito este ano, 2021, porque teria sido o ano do regresso do Tony Carreira após a paragem que ele fez em 2019, mas por razões de pandemia as coisas tiveram que ser alteradas e por isso iremos fazer isto em 2022. Vamos acreditar que esta maldita pandemia que tanto nos matou a cabeça durante estes últimos 2 anos nos permita estar aí presente no dia 21 e se assim acontecer, portanto será mais um espetáculo que do Tony. Aliás, não será mais um, será o primeiro espetáculo da turnê de 2022. Porque daí depois vamos para o Olympia e depois, que é no dia seguinte, e depois iremos recomeçar em março e abril e alguns espetáculos aí na região também, mas isso falaremos depois mais lá para a frente. Muito bem, onde cada vez? Então, o espetáculo está a ser preparado, eles já estão em ensaios, porque na semana próxima têm aqui o último. Daqueles que já era para ter sido 2020, que é o do Altice Arena em Lisboa, e depois vamos pensar então na turnê de França. Muito bem. Último tema que saiu do Tony Carreira para sempre. Lindíssimo, sim senhora, que já está aqui a passar nos nossos programas da rádio. Foi um tema que já era também para fazer parte da turnê antiga, mas também agora vai ser talvez a música que vai dar para iniciar esta turnê. Ah, sim, isso aqui. Aliás, portanto, não somente isso, mas o álbum que está agora para sair, já está, ou que vai ser nos próximos dias, portanto, isto fará parte dessa nova turnê. Agora, é evidente que nessa nova turnê também, portanto, ele terá que cantar alguns sucessos, algumas músicas que são sucessos da carreira dele e que o público está sempre à espera que ele cante, por exemplo, como eu não sei, não, eu digo, não sei se ele vai cantar ou não, porque a sua repertório ele é que decide, mas certamente, por exemplo, mas tem aqueles que uma pessoa, né? Aquelas que não podemos passar. Exatamente, portanto, isso como qualquer artista, há aquela canção que o público está sempre à espera, portanto, e que por norma ele deverá cantar, seja inteira, seja só num formato de medley, mas penso que sim. Muito bem, tenho cá uma questão que vem elas pouco a pouco, mas aqui estão. Salvo erro, a primeira música de António Antunes, que o nosso Tony Carreira, foi Uma Noite a Teu Lado. Poderá-me dizer exatamente qual foi o ano? Esta aqui, o ano foi 1988, porque esta música, esta de Uma Noite a Teu Lado, foi a canção que ele foi representar, na qual ele se candidatou ao Prémio Nacional de Música nesse ano de 88. Uma noite a teu lado. Não canto mais porque depois começa para aí a chover e... Não, com o frio que está, depois vai gelar. Mas foi, efetivamente, essa foi a primeira música que ele gravou enquanto António Antunes, sim. Sim, senhora. Mais uma? Irmãos 5 foi talvez uma homenagem que vocês quiseram fazer aos Jackson 5? Não, e vou-lhe explicar porquê, porque o Jackson 5 eram 5 irmãos. E se nós quiséssemos fazer, daí está a diferença, na altura até nos colocaram essas observações, que é, porquê irmão cinco e não cinco irmãos? É que na realidade nós não éramos cinco irmãos, eu felizmente ou infelizmente, o meu pai só fez três, tanto que sou eu, o meu irmão e a minha irmã mais nova. Portanto, e daí os irmãos cinco é porque é dessa nuance, que era eu mais o meu irmão, o meu primo de casamento, por casamento, mais o irmão dele, e depois veio, apareceu ali um amigo, e daí ser os irmãos cinco. Portanto, e nunca foi pretensão nenhuma a gente identificar-se a qualquer banda existente, seja onde ela for, porque na altura em termos de qualidades musicais não era grande coisa. Não era grande coisa para vocês, mas naquela época ter uma banda ou um conjunto, como se dizia, era uma grande sorte, porque tínhamos o grupo, podíamos ir, como é que eu ia dizer, com um conjunto, ia-se a qualquer lado fazer uma festa, as pessoas vinham e era uma alegria. Sim, mas quando eu estava para dizer que efetivamente não, em termos musicais não éramos assim grandes músicos, mas efetivamente acho que fazíamos o mínimo necessário para que em cada bailarico, em cada festa portuguesa, nós conseguíssemos animar a malta e que a pessoa saísse lá satisfeita e alegre, porque isso fazia parte do cotidiano, portanto, e da saída das pessoas do seu cotidiano semanal para se poder ir divertir. E tivemos só, porque o grupo nós tivemos lá 8 anos, depois eles ainda continuaram mais alguns anos, mas isso fez que naqueles 8 anos, 81, 88, e quando nós tivemos, vivemos grandes aventuras, fizemos grandes amigos e amigas, olha, também, e foi lá que tanto eu como ele conhecermos as nossas mulheres. Ora, coisa melhor. E permitimos também que muita gente se encontrasse e que fizessem casamentos que ainda duram no tempo. E olha, antigamente havia o conjunto e ia-se ao bailarico, mas hoje, infelizmente, andam todos perdidos. Enfim, é assim. Mas não, mais valia o nosso tempo. Foi uma forma de divertimento diferente. Sabe que é o que eu digo? A palavra nostalgia na altura fazia sentido. Claro. Fazia sentido porque eu dou um simples exemplo. Se bem se todos nós já não temos 20 anos, felizmente ou infelizmente, não sei como é que a gente pode classificar isto, mas eu, quando na altura, nos anos 80, nós quiséssemos comprar uma simples posta de bacalhau, tínhamos como mandá-la ir de Portugal ou ir à Associação. E era. Você hoje tem tudo o que você quer de produtos portugueses praticamente à saída de casa. Porque há lojas por tudo o que é sítio. E trazia-se na mala do carro aquela nostalgia, aquela lembrançazinha, e que bom que era. Exatamente, e portanto, e tudo isto, ainda bem que assim aconteceu, porque efetivamente na altura não é que não fosse vida, mas era diferente. Na altura você, para vir a Portugal, vinha de carro e demorava uma eternidade cá a chegar. Você agora, por 20 ou 30 euros, pega um bilhete de avião de uma companhia low cost e vem passar o fim de semana a Lisboa, ao Porto, onde quer que seja. Vai tomar café e vem almoçar a casa. Exatamente, pode ser praticamente isso, não é? Portanto, tudo isto fez com que a nostalgia daqueles anos se fosse dissipando, e faça com que as pessoas talvez também hoje tenham menos vontade de sair. Claro. Não há aquela saudade também, que já não é tão importante, porque, como estava a dizer José, temos mais possibilidade de ter Portugal mais perto. Exatamente. Mais fácil. Então, você hoje tem televisão portuguesa em casa, com os canais todos, praticamente. E muito bom. Exatamente. Até você hoje não paga praticamente telefone para ligar para Portugal, ou para a gente para ligar para aí. Tem que ir nos forfés, como dizem. Portanto, foi todas estas coisas foram o que fez que a nostalgia, e particularmente a Europa, a nostalgia que existia nesses anos já não existe tanto. Não existe tanto. Porque se a gente reparar, quando se fazem alguns espetáculos, algumas festas, as pessoas ainda vão. Agora e não continua vão ter como era antigamente. É, mas tem que continuar a vir e para isso nós vamos continuar a promover, que é para isso que a rádio está cá, é também para ajudar a promover, para que eles saiam de casa e venham cá para aplaudir os nossos artistas, porque o artista que está a gravar um CD, que está em, desculpe, que está no seu estúdio, que está a gravar e que nos manda um CD ou que nos manda um MP3 ou uma coisa, é diferente que o termos ao nosso lado e vê-lo em palco e ir aplaudi-lo, que é coisa melhor que hoje podemos fazer a um artista. E justamente temos aqui mais uma questão, que era quantos, é que o José nos pode responder, quantos temas hoje Tony Carreira tem? Gravados? Sim. Ai, não tenho, exatamente, não sei, mas acredito, digamos que ele já vai com 34 anos de carreira. 34 anos de carreira. Agora, nos últimos anos, não. Mas houve uma fase em que gravava um álbum, sei, no mínimo 10 temas por ano. Por ano, portanto já deve ter, ora bem, 240, 480, já deve ir perto e divina de 1000 músicas gravadas. Está. Não as ultrapassou. Sim, senhora. O nosso cantor de sonhos sempre nos fez sonhar e que continue por muitos anos a sonhar ao nosso lado. É o que mais desejamos. Então, sim, todos nós assim também. Pelo menos enquanto ser humano, acho que é uma coisa que nós deveremos desejar a todos é que sejam um cabo durante muitos anos, sem dúvida. Claro que sim. E estamos à espera então desse dia e que talvez o novo CD, o novo álbum esteja prontinho também para essa época, para essa data. Ah, sim, porque eu pelas informações que tenho, o álbum deverá sair agora final de novembro, princípio de dezembro. Aliás, ele já está em venda antecipada através da FNAC aqui e outras identidades. Portanto, tudo indica que final deste mês, princípio de dezembro, o CD fisicamente já esteja à venda. Portanto, e depois de vendimento, já aí para o espetáculo, para o 21 de janeiro, aí já haverá haver CDs para quem quiser comprar e levar como recordação, não tenho a mínima dúvida. Muito bem. José, uma última palavrinha aqui para o nosso auditório. Não, queria só dizer, faz parte do complemento daquilo que foi do início da conversa, que é, efetivamente há muita gente que ainda não está habituada a comprar os bilhetes desta forma. Mas temos que nos habituar às novas plataformas, mas como disse, é que indo a qualquer loja, a qualquer armazém, qualquer identidade comercial que eu citei, que eu há pouco, e poderão comprar lá os bilhetes sem problema nenhum. Portanto, é só uma questão. E depois é que todos nós, todos vocês, vão às compras. Portanto, isso aí é só chegar lá, quando vão comprar o litro de leite, ou o pão, ou o chão, ou o Leclerc, é só ir ao lado e, portanto, está lá a divisão da bilheteira e a comprar, compram lá o bilhete. Ou então, tanto como vocês sabem, caso vocês têm aí um link que dirige para a internet para comprar, é só uma questão das pessoas irem ao vosso site ou ao Facebook e veem lá isso e compram o bilhete sem sair de casa. Sim, mas é uma forma, portanto, de compra tranquila, segura, portanto, é só uma questão das pessoas que particularmente por mais idosos que não consigam, evidentemente têm que pedir apoio para comprar pela internet, provavelmente, mas dirigindo-se às lojas, compram lá diretamente. Ou então, telefonar aqui para a rádio, há sempre alguém que o ajude, que nós todos temos o link nos nossos telefones e podemos ajudar, com certeza. É, absolutamente. Muito obrigada, José. Nada, eu agradeço por a oportunidade que nos deram de promover o espetáculo e estamos cá para como você há bocado disse, que a rádio é fundamental. Efetivamente, eu acho que na vida artística há duas coisas que são que se complementam, que é quem compõe e quem canta, e a rádio do outro lado, porque se a música é gravada e não há rádios ou meios de comunicação social para promover essa música, portanto não, a música não é conhecida e não chega ao público. A rádio, se não tiver a música, também só falar, também chateia, não é? Portanto, claro que são aqui duas coisas que se completam e que se vão completar ao longo de por uma eternidade, não é? E o fundamental é também que do outro lado, depois o artista venha nos dar uma palavrinha, porque passar as músicas, mas ter uma entrevista, nem que seja consigo, José, mas é muito importante, porque passar as músicas, tudo isso, mas de vez em quando ter a palavra deles, dizer assim, também estou aqui com vocês, acho que é a prendinha mais linda que podemos oferecer a uma rádio. Sem dúvida, estou convencido neste momento, portanto, por diversas razões que toda a gente sabe, portanto, ele não está muito à vontade para fazer entrevistas, mas tenho a certeza que quando o momento for oportuno, ele fará esta entrevista para a Rádio Arcangel, porque o Arcangel faz parte da vida dele, nós não, portanto, ele quando cada vez, portanto, sendo um filho da comunidade, ele sempre acarinhou as rádios comunitárias e tenho a certeza que isso vai acontecer rapidamente. Muito obrigada, José, e daí ele um beijinho muito cheadinho da nossa parte. Está bem, se bem entregue, devo-me encontrar com ela amanhã, portanto depois eu digo que vocês, que o público aí do Orleans que lhe mandou um beijo. Está à espera dele. Está bem. Beijo okay, grande, tá um bem. Abraço forte e então até o 21. Até o 21 e, portanto, olha que mais gente daqui até lá, portanto, não, nós podemos nos falar, mas o público não. Queria desejar-vos um Feliz Natal dentro do possível, epá, e que 2022 nos traga tudo aquilo que 2020 e 2021 nos roubou. Muito obrigada e ficamos obrigado, então na voz e até do breve, Tony. Então. Tchauzinho, obrigado. Obrigada, beijinho. Ficamos então na voz de Tony Carreira para sempre e é para sempre que ele vai cantar connosco. Música. Não sei se sou capaz de te falar de mim, se ao olhar para trás eu nem sei de onde vim, de onde vem esta dor que me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, eu estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar é sempre. Vai acabar e contra o destino que a nós os dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo. E de seguida vamos então lá descobrir os Irmãos 5. Para aqueles que iam ao bailarico há alguns anãos atrás, sim senhora, não são os aninhos, são os anãos. Então vamos lá ouvir os Irmãos 5 em 1988. Como dizem os meus filhos, c'est l'époque des dinosaures. Não senhora, éramos talvez jovens e sabíamos ir dançar e sabíamos aproveitar dos bons tempos. Escutem bem. Jeunesse, aqui está então os Irmãos 5, Saudades de Portugal. Música. Senhora, e que bom que era, e dançávamos até, claro, de madrugada, sim senhora, não parávamos. E desta vez vamos ficar uma vez mais com a voz do Tony Carreira, A Vida é para Viver, música pedida da parte de Jérôme, por sa maman, por sa cousine Edith e tous les animateurs de la radio. Ficamos então na voz de Tony Carreira, A Vida é para Viver. Não quero só ver a lua, deixa o sol em ti brilhar. E se a noite te procura, deixa o dia te encontrar. E as lágrimas caídas, faz um sorriso de amor. E a tristeza vivida, faz um quadro de alegria. E tudo fica de outra cor. Só ver o mundo de cinzento sem azul. E não penses no futuro, se o presente tem mais luz. E as lágrimas caídas, passam o sorriso de amor. E na tristeza vivida,

gente vai dançando, a poeira vai levantar. O vira, vira aqui, o vira, vira lá. Aqui sobra alegria até o dia raiar. O vira, vira aqui, o vira, vira lá. Toda gente vai dançando, a poeira vai levantar. O vira, vira aqui, o vira, vira lá. Aqui sobra alegria até o dia raiar. Estava ótimo, não estava? Sim, senhor, aqui de seguida ficamos na voz do Eldar Batista de Beber e foi pedido para todos os aniversariantes deste fim de semana, mas também para um que me pertence. Aqui fica um copinho à amizade. Sim, senhora, com moderação. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Som português de alma e coração. Português em festa. Vamos! Oh, linda, linda, oh, linda, linda, linda. Pois-me louco quando remexes o teu corpo sensual. Oh, linda, linda, oh, linda, linda, linda. És o sol da minha vida com esse teu sabor a mel. Quando mexes a tua cintura, o meu coração faz bum bum bum. E tu agora vais dançar comigo. Quando tu enlouqueces na pista, o meu coração faz bum bum bum. E tu agora vais vibrar para mim. Esta noite tu vais curtir, vai lá comigo, vais gostar. Comigo tu vais subir o teu calor. Quando remexes o teu corpo sensual. Oh, linda, linda, oh, linda, linda, linda. És o sol da minha vida com esse. minha vida com esse teu sabor a mel. Faz de vez em quando ir ao fundinho da caixinha, sim senhor, e desta vez calcinha preta, pega a fogo o cabaré. Eu vou cair na cachaça. Sua mulher me abandonou. deixa tão louco. É o amor, que adoça a minha boca. É o amor, que me faz delirar. Por te querer, por te amar. Se eu te peço para ficar, é porque ainda te amo e te quero para mim. Tu sabes que sem ti o amor não era mais feliz. Por isso vem, não me deixes mais no sul. E a razão do meu viver, se calhar são vocês, mas tenho que ir. Sim, senhor. Muito obrigada a vocês por ter participado neste programa. Tudo de bom para vocês. Um excelente fim de semana e fiquem com os restantes programas da nossa rádio. Beijo grande e então para a semana haverá mais. Sim, senhor. Beijinho e então um excelente fim de semana e não se esqueçam de fazer alguém feliz. Sim, senhor. E de serem felizes vocês também. Beijinho grande e até para a semana estarei cá com vocês. Tchau. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées.